passei por momentos geradores de revolta. Não me tornei revoltado. A receita, peguei todo o seu ódio, toda a sua ação, dedicação em prol do meu fracasso e a transformei em poesia de vida vivida, evoluindo com as batidas da vida. Essa hora certa pra recomeçar. Sem pressa, sem ego, sem aqueles maléficos pensamentos que possam atrasar. Deixei-os pra lá, num canto bem escuro. Elevei meus sonhos, direto pras nuvens. Tenho certeza, lá é o lugar certo. Agora gasto o tempo construindo o alicerce. Primeiro é a base e as paredes, depois que vem o teto. Não dá pra compreender, porque a vida age assim. As coisas ficam mais difíceis quando está perto do fim. Sempre será em vão errar, parar por qualquer motivo. Não tenha dúvida, só vai gerar espinhos que se acumulam no decorrer do caminho. Se é uma vez na caminhada, ouvi de um sábio: o mais inteligente é aquele que sabe que não sabe. Muitos são chamados de homens, não passam de covardes, gabados só pela história. Acredite, as viagens verdadeiras são feitas na memória, tipo a que me gera esta trilha sonora. Tristeza, saber, nem sempre pensei assim. Nem tenho conta de quanto tempo perdi viajando por aí, cativo feito um louco sem destino. Pensamento de menino sem objetivo. A dor tornou o sentimento mais vivo para prosseguir. Se não encontrei nada, amigo, deixa que eu faço meu caminho. Lute com garra e faça o melhor de ti. Não há nada de mistérios por aqui. Perdeu a vida e com certeza é o fim. Viva, viva, não queira se iludir. Lute com garra e faça o melhor de ti. Não há nada de mistérios por aqui. Perdeu a vida e com certeza é o fim. Viva, viva, não queira se iludir. Relembro muito bem o tio Fu falar pra mim: existe um paraíso, vamos ter que construir. Como realizar esse bem por aqui? No mundo de hoje é cada um por si. Pode duvidar, mas o bicho tá pegando. Até recém-nascido eles estão abandonando. Nossas crianças são tratadas como objeto. Melhor nem imaginar o que será do resto. Aposentado vivo é mandado pro caixão. O povo só tem valor em ano de eleição. Sejam bem-vindos, essa é a era da corrupção. Olá a todos, sou do partido quem não coliga, não ganha. E quem coliga, não governa. E conto com seu voto para a próxima eleição. Afinal, estou coligado com você. Claro que é onde poucos dominam o controle do poder. O desafio do pobre é sobreviver. Viva, curta a vida, você pode muito mais. E saiba que o respeito mútuo é a chave pra poder viver em paz. Talvez gerar um tempo sonhado há muito tempo atrás. Vai ser difícil, quase impossível de fazer o povo perder o egoísmo, a ganância de poder. Infelizmente assim vai ser, muita gente vai morrer sem saber. O certo da vida é viver, sobreviver.